Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz um quinteto violado com seu álbum 40 anos. Começamos com Asa Branca, num arranjo saudado pelo próprio Luiz Gonzaga como o melhor de sua música mais famosa. Produzido e arranjado pelo próprio Quinteto Violado, o disco foi gravado ao vivo em show no Recife. No repertório, uma seleção de suas melhores interpretações ao longo de sua carreira longeva de 40 anos, como Pau de Arara, de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Cabo Tenório, composição de Rosil Cavalcante com o Quinteto Violado. O Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. O Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. O cabo era bamba, disposto danado, considerado no seu batalhão, amigo do praça, do subtenente e toda a patente de tito e galão. Zangado era doido, ficava valente, virava serpente de punhal na mão, mas ficava manso e a briga acabava se o povo gritasse lhe dando razão e dissesse: Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. O Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. No disco, o quinteto conta com reforço de músicos de cordas e de sopros. Nada mais coerente quando se trata de interpretar o frevo, como em Freviola, de Marcelo Melo. Mais frevo ainda com Menino do Pirulito, de Toinho Alves e Luciano Pimentel. Recife modernizou-se, não sei por que nem pra quê. Tem prédio, não tem tamanho, tem carro pra valer. Eu gosto do meu Recife, cheio de ambulante a cantar e vender. Pá, pá, pá. Chapreiro pente, novidade, comércio diário, vendendo jornal. Mas que saudade daquela cantiga. Chora menino pra comprar pitomba, chora menino pra comprar pitomba. Quinteto Violado, com seu álbum comemorativo dos 40 anos de carreira, é o disco do dia de hoje. Um disco independente, gravado ao vivo em Recife. Mais informações no site dos artistas, www.quintetoviolado.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Viras e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.